Controle na Poli 01, chame quanto mais parou. Puxa, acionar. Vou chamar na posição 1 quando pronto para prospect. Falou gol 1649 na posição 2, pushback e acionamento. Ok, só um minuto. O Oxenet chamou pronto no 01? Negativo, cotejou apenas. Sim, tio, o gol no 649 está autorizado no 2, chame táxi. Autorizado, chamarei. Jornal 63 no 4, prossiga via Alfa e reforço da Juliette. Alfa, reposante da Juliette. Jornal 63. 032, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 129. Gente, livre pouso 432. Portão 05. Alfa, Juliette, Barra Romeu Golfo Mike Echo, cópia. Barra Grande, 500 pés, decolando no 7, curva direita no corredor, na linha litoral sul. Acionado 0140, controle 1-9-8. Decolando no 7, 500 pés até Barra Grande, e o transporte no copia. É, o telefone 0140, 0140, controle 1-9-8. 1-9-8, 0140, transporte. Quer ver? Final de 3 milhas, vamos 7, Júlio. Metaxe decolagem, ajuste 1-0, no 2, mão voo. 1-0, no 2, morado, a torre, 1-9, 3, morado, 5, mão voo. Código transponder, 0255. Papa Romeo, Índia, November, Alfa, confirme o horário da notificação. Salvador, Carajá 43. Carajá 43, controle. Tá livrando o seu terminal. É, serviço radar encerrado, passando a posição Conde. Mantém o nível 090, chama agora o controle Aracaju, 120.3. 1203, grato. 1403-2, solo aos 34, libera a direita, solo 121.9. Eu estou pegando de esquerda, já está voltando na flor de pelo. É, vai evitar a área restrita. Autorizada a sinal do procedimento de LS Exception 0, desça para 12 pés, altimetro 10, 12. Reporte estabilizado. Matheus, para 2000, vai reportar estabilizado o procedimento, 907. Estou na final de 3 milhas, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 129, Vitorinho de Juliette. Autorizado, pouso na 17, Juli. Eco do 9, é um controle? Desça para o número 500 pés, altímetro no 012, ajuste navegação para ingressar no corredor Interlagos. Mike Echo, confirmando, decola a partir do PAD 5? fala da presença. Gente, eu tenho agora um Papa Alfa 32 na curtíssima agora da 17 para pouso na 17, ok? Preferi taxi até a Papá e aguardo para ingresso de decolagem Golf Mike Echo. É o Golf Mike para o 43, autorizado quando decola na frequência. 9.8. O Golf Mike Echo, a partir do pátio 3, então, está autorizada a decolagem com proa do litoral do corredor Axé, o vento 090 graus no 3 nós, ok? Agora, sem atentando para não sobrevoar as aeronaves, ok? O pátio 3 e pátio 1. Sono 649, 12:20, Aracaju, 101. Autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera no 0, no ponto de espera torre no 8, esse momento ajuste no 0, no 2, bom voo. Índia Alfa 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gono 396, atingindo 150. Índia November Alfa, livre acionamento, chame táxi. Ah, ajuste de alfinetra no 0 no Zex. 050 na malha e perdeu contato com o centro, ok? É. Frequência guardando transferência de comunicações, ok? Decolado aos 38. Boa tarde, você escuta, vou sair quieto. Boa tarde, torre 10, ou melhor, 1649, ponto de espera no 0. 01, número para inspeção, né? Autorizado 01, chame táxi, fecha na M37. Fecha na protesta, chame na M37. Helicóptero agora voando para o farol de Itapuã, mantendo 500 pés, não vai interferir com a sua decolagem, ok? Ok, pá, ali decola pistão 0, ou no 649. Santos 63 milhas, mantendo 090. Tá, passando já em Santos Lula, controle Salvador. Aciona identificação, mantém o nível 090 autorizado, chegada CONF, chame pronto para descer. Altímetro em Salvador, no 012. Afirmativo, então vai voar na proa de CONF e já está pronto para descer, está chegando. Batalha de Lentango Zulu, desça para 4 mil pés, na chegada CONF. Lentango Zulu. Estabilizou ele, essa, 907. 1807, torre 118, decimal 95. Matheus, 1895, obrigado, 1817. Bom posto. Bom trabalho. Controle, é o Papa Romeo, Golf Mike Echo. Papa Romeo, Golf Mike Echo, controle de Salvador. Mantenha condições visuais na linha do litoral. Altímetro no 012. Vai atentar para tráfego do Guardião 07, também mantendo 500 pés em sentido contrário, passando através de Ondina. Ficará atento, o Golf Mike Echo, grato pela informação. 0 graus, 1-3 nós e o ajuste no 0 no 2. Afirmativo, agora na Pistaleza, 1-0-7. Tony, o Índia November Alpha, estacionado, 4-4, pronto, pode passar. Índia November Alpha, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Oscar para ingresso. Sim, táxi autorizado, reportará no ponto de espera da Oscar para ingresso na 1-7, Índia November Alpha. Identificação, desça ao nível 060 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 012. Mari 060, 012, 712. Livre pouso, pistão no 0. Vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Ativo, livre pouso, pistão no 0, vou no 807. 649, decolado 241, no controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, até a volta. Bem, sentido contrário na linha do litoral. Agora, medos e mitos. Reporte visual com medo. O Guardião 07 está mantendo 10, passando agora por 5 pontos de salvador. Ainda não igual com o tráfego. Papa Romeo Wolfmark Echo, reporte visual com tráfego do Guardião 07. Gente, reportará. Controle Salvador, muito boa tarde, chegou no 649, decolado na Dael. Voo 649, contato radar na decolagem, suba ao nível 240 na série da El, após Leda direto Ilhéus. Após Leda Ilhéus, 240 é o nível, voo 649. Tenho 07 agora visual com tráfego, 3 milhas. Negativo, Guardião 07. Guardião 07 sobrevoe o mar. O Romeu Golf Mike Echo agora sobrevoa o continente. Golf Mike Echo está visual com o Guardião 07. Sim, mantém a separação visual. Você já apareceu no quarto do 10 Guardião 07. Esse Guardião 07 para separar o Povo Salvador. Negativo, intenção da pouso indicado. Após ultrapassar o tráfego do Golf Mike Echo, está autorizado para seguir para o caso. Direita via Taxi Fox, Sol 121, decimal 9. Ativo via Fox, 219, ação, 07. Indicação, desça para 4 mil pés na chegada bom, se ajuste o altímetro no 012. 4.000 na bomba, FN 012-5729, dente e bota. 5, bom voo, 1012. Índia Alfa até o ponto 010, com draft 1895. Bom, no 396, autorizada a final do procedimento LSXY no 0, desça para 2.000 pés, altimetro no 0 no 2, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, com 1012, no 396. Autorizado nível 050, reduz a velocidade 2209. 050, reduzindo 2209, para 3192. Patango Eco Zulu 90, prossegue corredor Veracruz, reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos. Quem fala Paris para Interlagos, valeu. Sinal focado, Guardião 07. Frequência livre, Guardião. Só um minuto, confirma se eu vou afastar. Para o meu Golf Mike Echo, estimado para pouso. Torre Oxiné 6327, está no ponto espera aí, pronto. Oxiné 6327, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 1, correção 090 graus, 139 do vento. Oxiné 6327. Sentindo as condições, autorizar a linha de decolar. 8820. Oxiné 1820, estimado para pouso, está passando fora da barra, frequência livre, coordenação local. November Alpha autorizado a alinhar e manter reporte pronto para decolagem. Índia November Alpha. 3 mil pés. Altímetro no 0 no 2. 3 mil e 12. passagem na 317. Direta para cópia. No 7 com sobrevoo TGR em Veracruz, autorizado, 1000 pés, acionado 01151, no controle 119.8. O PV02, qual parte? Está no patipote ou na bata? 18.95 para acionamento, taxa decolagem, 1012, ajuste, bom voo. 9.8, bom voo. 119.8, controle, acho, né, 6317. Confere gol número 49, chama sempre Recife, 125.1, alterna, 133.25. 5.1, Crespo 325, obrigado, até logo. Controle Salvador, chama 6327, decolado no perfil da Dael Leda. Xanaima 327, contato radar na decolagem, subo nível 3240 na saída da El, após Leda direto de El. Ascensão para 240 direto, o perfil da El, Leda após Ilhéus direto. Salvador 47, passando 2330. Juliette de Azulu. Confirma para o controle. Salvador, boa tarde, Pássaro 2231. Pássaro 2231, controle Salvador, assine identificação. Desça ao nível 060 na chegada à mar, altimetrou no 012. 060, chegada à mar, 2231. ILS 396. Goma 396, completa o procedimento de ILS X8, torre 118, decimal 612. 86, boa tarde. Salvador, Juliette de Azulu. Apatanga, Juliette de Azulu, controle Salvador. Afirmativo, Juliette de Azulu, de boa de São Paulo para Salvador. Autoriza da presente voar ITAP 2000, senhor, para chegar em ITAP. O próximo instrumento será o número 6 na aproximação, mas está sujeito a ordem. Combine, foi sobremodulado. Informe, por gentileza. O prosseguir instrumento será o número 6, está sujeito a ordem em casa. Controle, Goma 396. Goma 396, controle. Confirma a frequência das torres, 186? 118, decimal 95. Ok, passou 186, obrigado. Vale Salvador, Guardião 07. Guardião 07, controle. Você falou do CARI, que o assunto está mantendo 510, 2 a bordo. Cara, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, chama agora a torre 118, décimo 95 para o pouso. Vai tentar para tráfego do Papa Romeu Índia Novemba Alfa, em decolagem na, da pista 17. Está agora atingindo no meu pé, proximidade para o Tapuã. Ciente do tráfego, chamar a torre 118, décimo 95. Objeto 5729, autorizado a final do procedimento de LSX-Way, desça para 2.000 pés, altímetro no 0.2, reporte estabilizado. 2.000 na 0.2, reporte estabilizado, autorizado LS 57 Rádio. O Papatango Juliette de Azul confirma o código de transponto para terminar tipo da aeronave. Controle, o Juliette de Azul está com dificuldade de comunicação, positivo. Já vi que sua transição está chegando um pouco baixa, gente. Está mantendo 1.500 e vai voar de Veracruz. Entre, recebo clareza 5, agora o Juliette de Azul. Confirmando o transplante da sinal 0162. Firme, não entendi. Quase transplante acionado 0162. Acionado 0162. Sim, mantém condições visuais 1.500 pés, reporte Paripe. Acima de 1.500 pro de Paripe. Mantém o corredor, reporte Paripe. Certo, mantendo o corredor, reportar a Paripe. Então 3192, sob vetoração, vou na proa 030, limite localizador, mantendo o nível 050. 030, limite lock, mantendo 050, 3192. Salvador, 090, ingressou Interlagos. Eco Zulu Novemba, chama agora a torre 118.95. Aproximação, reporte 3 milhas fora. 3 milhas fora, Novembro. Receptado. 3.02, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. Passarei 2.2, 3.1, desça para 4.000 pés, altímetro 1.0, 1.2. 4.000, 1.2, 9.2, 2.2. Papa Romeu Índia, November Alpha, autorizado cruzamento do campo na minha escuta, ok? Autorizado cruzamento do campo na sua escuta, Índia, November Alpha. Guardião 07, autorizado aproximação pátio do Grael, vento 1.00 graus, 04 nós, reporte no solo controlado. Será controlado, Guardião 07. Gol no 396, solo 53, direita, solo 121, decimal 9. 219, 396. Passando agora meia dúzia de milhas com 170 de graus, Boeing 737-300. 102.0553.1.92. Localizador, 5729 visual. Objeto 729 completa a final do procedimento de LS Acutuí, chama agora a torre 118.95. 1895, 5729. Salvador, Xanem 6327. Rota via Perúisco 50, da colada 10, curva direita, subida da EL, leida após leida VOBDEV, a um interceptor estero V, sem conforme a rota. 5043 o transponder, controle opera em 1998. Autorizado Guarulhos, nível 340, PG 50, da colada 10, curva direita da EL, leida após VOBDEV, intercepto estero V, 5043 o transponder e 198 ao controle, 3155. Só corrigindo o transponder, 5043. 5043, gente. O 7, um ponto falando para o puxa acionado. Livro 8, dono 0, Índia November Alpha. Tentei decolar de Cairo Lorenzo com 1-0 a bordo, quilo Romeu Alpha. Mantenha condições visuais 1.500 pés, altímetro em Salvador, 1-0, 1-2. Atentar para trás do quilo Tango Romeu, agora posição 12 horas 4 minutos. Reporte através de Veracruz. 5 transponder. O controle 698. Tudo autorizado, Novembro. Então, 3192, reduza para a velocidade de aproximação. Chama agora a torre 118, decimal 95, composto. 3192. Atleta, Silo, Tango, Romeu. Aguarde. Passarelo 2231 autorizado a final do procedimento de LS Acutuí, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 descendo, autorizado em LS, reporte estabilizado, 2231. Papa Tango Kilo, Tango Romeu, controle Salvador. Marcelo está passando, mantém ele que é... Confirma o PV, Tango Romeu. 09. Se mantém condições visuais no corredor de Caixa Prego Veracruz, é porta e pare para ingresso no corredor Interlagos. Tango Romeu. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu Índia November Alpha, decolado no 7 na sua escuta. Papa Romeu Índia November Alpha, mantém condições visuais no corredor forte, altímetro 1.0, 1.2. É porta e livrando a CTR. Mantendo condições visuais, ajuste 1.0, 1.2 no corredor forte, reportará livrando a CTR, o Índia November Alpha. Papa Tango Juliet, Tango Zulu, desça para 3 mil pés, altímetro 1.0, 1.2. 3 mil Zulu. Roxa Neve 327, chama agora o centro Recife, 1.25, decimal 1, alterna 1.33, decimal 25. Recife 1.25, 1 e 1.33, decimal 5, Roxa Neve. Início redução 1809. Reduzindo 179, 2 Alfa Tango Juliette Tango Zulu, sob vetoração, mantenha presente pro limite localizador. Mantenha pro limite ao lock, Juliette Tango Zulu. 99, décima 8. 3192, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, pista 10, aeronave que precede é um Boeing da Webjet, aguarde autorização para pouso. TAN 3192, para cheque, vento 100 graus, no 39 e o ajuste no 0, no 2. Centro copiado, agora a direção de pouso, 3192. TAN 3567. O TAN 3567 reduz a velocidade, 2309. 2303567. Controle Salvador Gol 925. Gente da Papá, passando 200 para 160. Gol 925, controle Salvador, assina identificação, desça para 4000 pés na chegada Bons, altímetro no 012. 4000 na Bons, no 012. Gol 925. Tango Juliette, Tango Zulu. Para interceptar o posto localizador, esquerda pro 150, reposta estabilizado. Esquerda 150. Passarei 2231, passando Duna, reduza para a velocidade de aproximação. Tráfego à frente 5 milhas, Airbus 320 já reduzido. 7 reduzindo, 2231 agora interceptou o localizador. Isol. Chama a torre 18, decimal 95. 1895, boa. Boa. 29, bem-vindo, Alfa Índia, portão 01. Vitor Índia Juliette, parte 4, livre acionamento, chame táxi. Estacionado, Vitor, pronto para táxi. Salvador, boa tarde, passarelo 2231, baixou e travou 2 milhas para o start. Passarelo 2231, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, pistão no 0, aeronave que precede o Airbus da TAM. Aguarde autorização para pouso. Passarelo 2231. Ciente, aguarde 2231. Para o táxi, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, táxi autorizado, reporte um ponto de espera da Ótica para ingresso e decolagem. Papá Tango Juliette Tango Zulu, autorizada final do procedimento LS X-Way, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 2, reporte estabilizado. 2 mil chamado estabilizado, Tango Zulu. Atingiu 180 para continuar a descida, TAN 3567. TAN 3567, desça para 5 mil pés na chegada Bonsa, altímetro no 0 no 2. 5 mil, TAN 3567. Salvador, Salvador, para fazer uma verificação no avião. Para a área SPR 204 para cópia e estacionamento. Autorizado, a intenção é sair pela saída da EL e afastar na radial 120, de 30 a 50 milhas, e aproximar, acender para o nível 410 e retornar pela radial 170 depois. Só um minutinho, o FAB 210, só um minuto. Solo 121, decimal 9. Revisando, 219, 219. 118, decimal 95, tem um bom pouso. 295, obrigado. Oi, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, 2 milhas para 5. Juliette Tango Zulu, continue a aproximação, número 2 para pouso, pista 10, aeronave que precede o Embraer da Passarita, ok? Aguarde autorização para pouso, para cheque o ajuste no 0, no 2, o vento 1, no 0 graus, no 2, 9. Ah, continua a aproximação, estande para o pouso. Passaredo 2231, livre pouso, pista 10, vento 1, 1, 0 graus, no 3, 9. Livre pouso, 2231. 121, controle 198, está ali no acionamento. Chame para o táxi, o FAB 2101. Chamará, obrigado. Salvador, boa tarde, está 3192, livrou.